¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Dá-me tua mano e venha comigo. Vamos ao viaje para buscar os sonidos mágicos de Ecuador. Bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Pois é, mais um fim de semana que está a iniciar-se. Hoje o Friday Night está a parar à 1 da manhã, mas enfim, ainda na madrugada de cedo para sábado, ainda há muita energia para gastar e tem uma vantagem, é que cedo a começar à 1, quer dizer que não vai acabar às 2, vai acabar às 3, ainda há 2 horas de grandes músicas para ouvir aqui no vosso Friday Night. E hoje começamos com uma grande música que estourou aí na década de 90. Vamos viajar até o Equador com os Sash. Agora vamos seguir com mais 5 músicas. Sabem uma coisa? Eu hoje estou com muitas, mas mesmo muitas saudades da década de 90, do Eurodance da década de 90. E por isso, a emissão de hoje vai ser dedicada sobretudo a esta época, a esta data, a esta Eurodance dos anos 90. Já o foi uma vez, foi um sucesso, pois vai ser outra vez, porque vamos ter 2 horinhas de grandes músicas, essas que nos puseram ao capacete e que eram a pura da loucura. Por exemplo, vamos ouvir Captain Jack e muito, muito mais para esta noite de sexta-feira. Há muito mais e estas são só as primeiras 5. Vamos já agora acabar com com Yes I Do. E vamos começar com uma grande música que fez muito sucesso na década de 90. Chamam-se Too Unlimited e trazem-nos Triple Dance. Vem agora a contagem reversiva e vai começar a primeira grande música desta noite. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome Então, gostaram deste princípio do Friday Night? Só vos digo, ainda não ouviram nada, porque há muito mais para desfrutar nesta noite de sábado. Há mesmo muito mais. Vocês não sonham as energias positivas que reinam neste estúdio. Vocês vão ouvir, por exemplo, os Vega Boys. Vão ouvir grandes músicas, Scatman World. Vão ouvir aqui temas do outro mundo, Save a Prayer, numa brutal remix. Mas atenção, que aquela que se aproxima agora é do outro mundo. Esta música partiu de um tema clássico chamado Adagio, e vejam só o que é que fizeram com isto. Está brutal. Para quem não conhece, tomem cuidado, porque esta música vai arrasar. Eu não vou alongar mais, só vos digo, aproveitem este princípio de fim de semana em grande. Aproveitem ao máximo este Friday Night. Friday Night.

Sem Prayer, música que acabamos de ouvir, está quentinha esta noite, pelo menos aqui no estúdio, e Vila Nova de Gaia também, está aquele arzinho de verão, verão a chegar. Pois muito bem, agora verão, verão, verão, energias, energias positivas, música dos anos 90, e é precisamente música dos anos 90 que ouvimos até aqui no Friday Night e que vamos continuar a ouvir, e vocês nem sonham quem é que vamos ouvir agora, algumas que já passaram por cá e que vão são de arrepiar, a Dewey com Under the Same Sun, ou por exemplo a Thalissa. Mas tem mais, são mais 3 musiquinhas, são 5. E sabem quem é que vai abrir? Quem é que vai abrir? Chama-se Ricky. A música Give Me Gotta Give Me Tonight. A grande música para iniciar a terceira sequência do nosso Friday Night. Venham a contagem, preparem-se, afastem as cadeiras, afastem as mesas e já agora afastem tudo o que tiver à vossa volta, porque eu tenho certeza que estas músicas vão contagiar até aqueles que estão assim mais cansados e tal. Mas, enfim, estão preparadinhos? Então vamos lá à música. São mais 5. A primeira, como disse, chama-se Give Me Gotta Give Me, é de Ricky. 5, 4, 3, 2, 1. Give me, gotta give me your love tonight. Give me, gotta give me your love, love, love, love. Give me, gotta give me your love tonight. Give me, gotta give me your love, love, love, love. wish you could use some love. 'Cause we're the one. sequel, tell me a lie, tell me a story, and I know I will by and by and by, by and by and by. I'm running, I'm a cuckoo, run, I'm gonna track you down. I'm gonna get the real eyes, real face of this clown. So get up and get up and get up, 'cause when I hit the ground, whenever you Secret, música de Nina, a fechar mais uma sequência de 5 músicas no nosso Friday Night, nesta madrugada de 30 de Abril de 2011, é a última e é o princípio de mais um grande fim de semana, pelo menos é isso que eu espero para vocês que estão desse lado. Vamos para mais 5 músicas na quarta sequência do nosso Friday Night. Vamos ter músicas como, por exemplo, Don't Give Up do Waikiki, para fechar mais uma sequência. Vamos ter também Energizer, música dos Hit the Floor. Mas para começar, vamos ficar com Lover in the Line, Amor na Linha. Sim, senhor, os The Free, a dar início a mais uma sequência do nosso Friday Night. Espero que aproveitem ao máximo estas energias, porque o tempo não para e daqui a pouco o Friday Night está a acabar. Por isso, aproveitem ao máximo aquilo que ainda resta deste programa para que depois possam gastar essas energias ao máximo, por exemplo, a quem está aqui no norte do país para as queima das fitas, não é? Enfim, bom, chega de conversa, The Free com Lover on the Line. Lover on the line, lover on the line, lover on the line, lover on the line, lover on the line. just the way you like it, just the way you like it. musical genoise. Oh, let's go out and party. Come on, everybody, the night has just begun. I can hear voices talking in my mind. Wishing away a chance. E pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, o tempo está mesmo a chegar ao fim e só tenho tempo para mais 5 músicas. Mas atenção, porque são 5 músicas do melhor. Querem um exemplo? Então dou-vos um exemplo. Da Blitz trazem-nos uma grande música, Moving On. Atenção, porque esta música é altamente elétrica. Portanto, estou assim aperto alguma coisa, tipo algum ferro, uma coisa qualquer, afastem-se, porque isto gera curto-circuito. Músicas com muita energia. É que não é única. Não é única. Vamos ter assim, por exemplo, para abrir, está mesmo para abrir e para fechar. Para abrir então os Doublets com Moving On e para fechar DJ Bobo com Keep On Dancing. E pelo caminho há muito, muito, muito mais. E eu não digo, embora quase queira dizer, mas não digo, vou-vos deixar assim com aquela coisa, mas que música é? Não interessa, vamos curtir, vamos aproveitar ao máximo este fim de semana. É isso que eu desejo. Façam um favor, ouvintes, sejam felizes e cá nos encontramos no próximo Friday Night, que se tudo correr bem, será no próximo dia 6 de maio, ou no dia 7, neste caso, será no próximo sábado, seja para sábado. Eu conto convosco e espero que não haja nenhum imprevisto que me impeça de estar deste lado convosco. Foi um prazer enorme. Vamos à música, então, da Blitz com Moving On. Até para a semana! Friday Night. Moving on, don't stop dancing, baby. Moving on, shake me and drive me crazy. Moving on, keep the motion and turn it up. Hey, hey, hey, hey. Moving on, don't stop dancing, baby. Moving on, shake me and drive me crazy. Moving on, keep the motion and turn it up.

A próxima música é brutal. Não podes perder. Singing lady makes a jump in. Yeah! venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos.